Portal do Arrocha. Que salinho é esse? Que salinho é esse? Salinho é bom demais. Papai Sane. Menina é essa, papai. Oi, essa menina assanhada, morena da cor do verão. Se eu te pego dançando na praia, te deixo molhada de tanto tesão. Você sabe que eu sou da gandaia, que eu não quero te desmerecer, mas prometo que mudo minha vida, abandono as bandidas pra tá com você. Quero te amar, te beijar. Quando a noite cai, ela senta no colo do pai. Quero te amar, te beijar. Oi, quando a noite cai, ela senta no colo do pai. Tá bom demais, tá bom demais. E ela senta, vambora, vambora. Tá bom demais, tá bom demais. E ela senta no colo do pai. Tá bom demais. E ela senta no colo do pai. Demais, que porra é essa, novinha? Oh, e quando a noite cai, ela senta no colo do pai. Quando a noite cai, ela senta no colo do pai. Tá bom demais, tá bom demais. E ela senta, senta. Papazone.